Antena Web Informação. Às terças, às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. Sem fim de lugares por onde podemos passar, sempre na companhia de Nuno Miguel. Por ruas e cidades, às terças-feiras, às 19h15, com Nuno Miguel no Canal 1. I want to be part of it. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Portugal é vice-campeão do Europeu de Futebol na categoria de Sub-21, é também conhecida como Seleção de Esperanças. A seleção portuguesa, treinada por Rui Jorge, perdeu com a Suécia nas grandes penalidades. A marca dos 11 metros foi decisiva quando William Carvalho, jogador do Sporting Clube de Portugal, rematou para a defesa do guarda-redes sueco, estabelecendo em si o resultado final como 4-3. Depois da vitória sueca, Portugal, a seleção portuguesa, viajou para Portugal, chegando esta madrugada ao aeroporto de Lisboa, tendo sido recebida por algumas dezenas de populares que esperavam a seleção de esperanças nacional. Há 21 anos Portugal não chegava a uma final, a Suécia também se poderia estrear nas vitórias deste campeonato europeu. Em 1994, Portugal perdeu por uma bola a zero na final e só por isso não foi campeão. Desta vez, a luta foi ainda mais renhida. Ao fim de 120 minutos, um 0-0 era o que se assistia e era o que se via no marcador no estádio onde se realizou este jogo na República Checa. Na marca da Lotaria das Grandes Penalidades, a Suécia foi mais feliz, num jogo em que também José Sá teve direito a uma defesa nas grandes penalidades. O ébola voltou à Libéria. No passado domingo foi diagnosticado mais um caso, neste caso mortal, um jovem adolescente numa cidade perto de Monróvia, a capital da Libéria, foi fatalmente atingido por esta doença que matou vários milhares de pessoas na Libéria, na Serra Leoa e também na Guiné-Conakry. O jovem foi erroneamente diagnosticado com malária e depois de ter descoberto que um outro caso havia também naquela localidade, a cidade já está em quarentena e a Libéria deve voltar ao protocolo que teve como vigente durante vários meses. Recordemos que não há muito tempo a Organização Mundial de Saúde declarou a Libéria livre do ébola. Tal acaba infelizmente por não se confirmar. A Grécia não pagou ao FMI e está neste momento numa fase de incumprimento, ainda que sem consequências. Os cerca de 1.600 milhões de euros não foram pagos pelo governo grego ao Fundo Monetário Internacional, liderado por Christine Lagarde, a mesma que já fez algumas declarações polémicas, exatamente sobre o governo grego. A Grécia abandonou na passada semana as negociações, que entretanto já estarão a ser retomadas com a nova proposta proposta. No próximo dia 5 vai haver um referendo. Especula-se que Varoufakis, Yanis Varoufakis, poderá deixar a liderança grega no caso do sim vencer, no sim à austeridade. A verdade é que ela já vai existindo desde esta segunda-feira, que não há bancos abertos, não há dependências bancárias abertas na Grécia. Os populares, os cidadãos, estão restringidos a 60 euros diários e esta situação deverá manter-se até ao próximo dia 7, pelo menos. Os turistas não têm qualquer tipo de limitações e as transferências online também não, desde que não seja para a inversão de capitais fora da Grécia. O calor desceu, mas deve voltar a aumentar. A temperatura, aliás, deve bater recordes neste mês de julho e também em Portugal e também em Espanha. São dias de maior calmia que vão acabar nesta sexta-feira, dia 3, quando a temperatura voltar a aumentar de forma significativa para mais um fim de semana de muito calor. Em Espanha, este calor tem-se feito sentir de forma mais continuada e, tanto em Portugal como em Espanha, têm-se registado várias vítimas, várias delas fatais, por causa do calor. Mas a situação mais grave registou-se no Paquistão e na Índia. No total, mais de 2 mil pessoas perderam a vida diretamente por causa do calor. Enquanto isso, na Tunísia, no Kuwait e em França, ainda se vai recuperando do impacto dos atentados que vitimaram, no caso do Kuwait, 27 pessoas, no caso da França, uma, e no caso da Tunísia, 38, na sua maioria, cidadãos britânicos. Isto afastou imenso os turistas da Tunísia e a situação está a complicar-se para os locais. A Tunísia tem cerca de 7% do seu PIB, Produto Interno Bruto, com base no turismo. O entretanto, o corpo do perpetrador do atentado já foi analisado e foram detectados vários vestígios de cocaína no corpo deste perpetrador deste crime, que foi também depois assassinado. Ele era tunisino. O nosso intervalo de informação fica por aqui, mas vai regressar amanhã. Voltamos a encontrar-nos então por volta das 13h25, nessa quinta-feira. Até lá!